Eu chego em casa cansado, só quero relaxar. Você tá escondida, mas sei onde que você está. Espero o clima amenizar que eu te pego. Cê me enlouquece, entorpece, mas sou discreto. Vou te levar nos meus melhores rolês. Companhia perfeita, está junto de você. A gente dá um pião maneiro na cidade. Quando paramos, nós continuamos mais tarde. Você é a brasa que arde, às vezes tímida, mas tem vezes que até me bate na sua disposição. Logo minha mão te acende, eu perco até a noção. Adoro te deixar quente. Se não quer ser vista, te levo pra um lugar secreto e a gente se aprecia. Sem tal tumulto nem pressa, vamos ficar assim. Esperei pra te ter, vamos curtir devagarinho. Vamos ver o sol nascer, sentir no corpo calor. E no decorrer do dia, vamos ver o sol se pôr. Se eu fico com a paz de mente e deixo leve o espírito, é o momento mais certo que tu me traz o riso. Oh mel, doce mel, o seu jeito inocente suspeita me instiga sem ser cruel. Oh mel, doce mel, vou te deixar protegida, querida sublime, faz o seu papel. Oh mel, doce mel, o seu jeito inocente suspeita me instiga sem ser cruel. Oh mel, doce mel, vou te deixar protegida, querida sublime, faz o seu papel e o seu aroma me chama. E vai massageando meu corpo enquanto estamos na cama. Suave como o vento você vai, mas com uma sutil brisa você vem. Seu aroma se dispersa e me traz paz, e no final ambos estaremos bem. Me despedir de você até me avermelho os olhos. Você relaxou minha mente e até me trouxe mais foco. Esses teus olhos puxados puxam os meus. O doce dos meus lábios perfeito ao juntar com os seus. De tanta enrolação te puxo e te deixo presa. Quando te solto te vejo tão leve com clareza. Você me rodeia, o ambiente contamina. Seu toque de pureza nesse clima intensifica. Deitar com você e te curtir a luz da lua. Das minhas intenções, minhas vontades são as suas. Me leve ao seu lugar no instinto mútuo de quem vive. Me faça flutuar, sensação boa que já tive. Oh mel, doce mel, o seu jeito inocente suspeita me instiga sem ser cruel. Oh mel, doce mel, vou te deixar protegida, querida sublime, faz o seu papel. Oh mel, doce mel, o seu jeito inocente suspeita me instiga sem ser cruel. Oh mel, doce mel, vou te deixar protegida, querida sublime, faz o seu papel.